Shalom, amados, graças e paz. Eu sou Ita Costa, do blog Ita Costa Mulher Virtuosa. É uma honra para mim e um desafio estar ministrando a vocês nessa campanha de resgate ao primeiro amor. E creio que Deus irá abençoar muito a vida, as nossas vidas, a vida de cada um de vocês, e que vai trazer um renovo para cada um de nós nesses dias de campanha. Para quem não me conhece, eu sou Ita Costa. Meu nome verdadeiro é Ita Guaraci, um nome indígena, mas sou conhecida como Ita. Sou casada com André há 11 anos e desse relacionamento temos 3 filhos. Um menino de 11 anos, uma menina de 5 anos e um bebê de 1 ano e 11 meses. É um desafio para nós criarmos 3 filhos, mas o Senhor tem nos dado graça. E em casa somente meu esposo trabalha e eu sou do lar. Saí do mercado de trabalho, uma decisão nossa, minha e do meu esposo, para que eu pudesse cuidar dos meus filhos. E com isso também eu posso estar compartilhando um pouco das minhas experiências com o Senhor através do meu blog, através de mensagens, através de palavras. E o Senhor tem dado graça. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho o meu blog, o meu blog site, que é o www.itacosta.com.br. E lá tem um pouco do meu testemunho, o testemunho de restauração do meu casamento, um pouco do que Deus fez no meu casamento. E o Senhor tem operado grandes milagres, grandes coisas em minha vida, na minha casa, no meu relacionamento com meu esposo. E cada dia é um desafio. É um desafio estar na presença do Senhor, um desafio permanecer em seus caminhos. É combater o bom combate da fé. É não esmorecer na fé, não perder as esperanças. E é somente pela graça do Senhor. A Ele toda honra, todo louvor, toda glória, todo poder, toda majestade, pelos séculos dos séculos, amém? E o tema da minha palavra é a alegria da tua salvação. Vamos falar um pouco do que é a alegria da salvação do Senhor e que o Senhor quer restaurar dentro de nós a alegria da nossa salvação, amém? Nós vamos orar e vamos começar com essa palavra que o Senhor tem para ministrar o coração de cada um. Pai querido, Deus de misericórdia, Deus de graça, que o Senhor venha estar ministrando ao coração de cada pessoa que esteja ouvindo esta palestra nesse momento. E que nesse momento eu declaro que todo pensamento esteja cativo à mente de Cristo. Leve, Senhor, todo pensamento cativo à mente de Cristo para que possa receber direto do Senhor a palavra que o Senhor tem para cada um, para que haja um renovo, para que haja uma restauração nas vidas, para que haja alegria, meu Deus, da tua salvação na vida de cada cristão que esteja ouvindo essa palavra nesse momento. Eu te rendo graças, eu te dou louvor, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Nesse momento, eu desejo do fundo do meu coração que você abra o seu coração para ouvir essa palavra, que seu coração esteja aberto para ser ministrado pela palavra do Senhor, porque eu quero te dizer uma coisa, o Senhor, Ele te ama, Ele sente saudades de você. Ele diz, tenho contra ti uma coisa, que tu abandonaste teu primeiro amor. Volta às velhas práticas, volta às velhas obras, levanta-te de onde tu caíste, volta ao teu primeiro amor. Nosso primeiro amor com Deus é muito lindo. Lembro quando eu tive meu primeiro amor com o Senhor Jesus. Eu tentei suicídio. Quando eu tinha 22 anos, estava desiludida, tinha terminado um relacionamento com um rapaz, E achava que não teria mais solução para mim, não teria mais alegria, não teria um novo caminho. E eu tentei suicídio contra a minha vida. Ali naquele hospital, um médico foi usado pelo Senhor e me disse: você é uma menina muito jovem, você é uma menina bonita. Você precisa de Deus na sua vida. Busque a Deus, minha jovem. Deus tem muito mais para a tua vida. E ali ele fazendo os curativos no meu pulso. Pela graça de Deus eu cortei meus pulsos errado. Tenho as marcas. Mas eu não cortei nenhuma veia, nada que pudesse me tirar a vida. Deus me ama muito. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje eu tenho os presentes de Deus na minha vida, que são meu marido, são os meus filhos. Posso compartilhar da maneira que fui consolada com vocês e que pode trazer esperança ao coração de cada um que ouve. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele não se esqueceu de você. As lutas vêm. A nossa vida é uma luta diária. Na nossa vida nós enfrentamos desilusões, nós enfrentamos frustrações, enfrentamos guerras todos os dias em todas as áreas de nossas vidas. Mas o Senhor, Ele diz que está conosco todos os dias da nossa vida, para sermos fortes, para sermos corajosos. Temos bom ânimo. Jesus fala: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós. E nós vamos falar um pouco sobre isso, da alegria da salvação. No Salmo 51, dos versículos do 10 ao 12, Salmo de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem a quem nós olhamos muito a sua história, dizemos, ele era um homem chamado ser um homem segundo o coração de Deus. Mas nós também podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus nos dias de hoje. Sermos como Davi, um coração puro, um coração voltado para o Senhor. Ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer. Muitas vezes em nossa caminhada cristã, perdemos a alegria da salvação. Mas que alegria é essa? É um gozo na alma, quando o vazio da nossa alma é preenchido pelo amor de Deus, pela sua presença, por meio de Jesus. Quando aceitamos e reconhecemos a Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, sentimos uma alegria, uma paz interior nos invade e queremos compartilhar e falar a todas as pessoas o que Jesus fez por nós. Queremos falar que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele morreu por mim e por você para nos salvar, nos redimir. Mas nos salvar de quê? Ele nos salvou da completa separação de Deus, da condenação eterna. Nós éramos condenados à morte eterna, ao descaso, ao desprezo, mas para isso se manifestou Yeshua, Jesus, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo em nossas vidas. Jesus é o elo de ligação entre nós e o Pai. O Pai. Palavra boa, né? Pai. Por meio de Jesus e seu sacrifício na cruz, Ele nos resgatou do mundo das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele removeu pregando-as na cruz e tendo despojado os poderes e autoridade. Entre parênteses aqui, poderes e autoridade das trevas. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, Triunfando sobre quem? Triunfando sobre Satanás e seus demônios e todos os poderes das trevas. Ele despojou, ele fez um espetáculo, ele humilhou a Satanás e todos os poderes das trevas na cruz do Calvário, quando ele se entregou por mim e por você. Nós lutamos contra um inimigo vencido. Satanás é um inimigo vencido, porque Jesus triunfou sobre ele na cruz. E para quem entende de guerra, só tem direito ao despojo quem venceu a guerra. E Jesus despojou o inimigo, nos resgatou e nos transportou do reino das trevas para o seu reino de amor.